dia eu meditando na palavra do meu Deus, arrebatado em pensamento, no Getsemane me achei bem ao lado de Jesus, pedindo ao Pai, dizendo assim: este cálice amargo, querido Pai, passa de mim. No momento cruciante vi o esforço de Jesus, quando vi suor e sangue vi também pesada cruz. Uma voz falava firme: este momento é fatal, ai de ti se o meu filho não vencer até o final. Ai de mim se ele tivesse desistido ali, ai de ti se ele tivesse desistido, ai de nós se ele tivesse desistido ali. Não havia esperança se ele tivesse desistido. Fui levado pelo Espírito de Deus até o Sinédrio. Vi José de Arimateia olhando triste para Jesus. O discípulo oculto fez de tudo para impedir, mas dali o Nazareno para o Gólgota seguiu. Pendurado lá na cruz, nenhum gemido ele deu. Entre todo aquele povo lá também estava eu. O momento era difícil, virei o rosto para não ver, mas do outro lado eu vi o Nazareno então vencer. Ai de mim se ele tivesse desistido ali, ai de ti se ele tivesse desistido, ai de nós se ele tivesse desistido ali. Não havia esperança se ele tivesse desistido. Ai de mim se ele tivesse desistido ali, ai de ti se ele tivesse desistido, ai de nós se ele tivesse desistido ali. Não havia esperanças se ele tivesse desistido. Aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus de Nazaré não há quem possa. Aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus de Nazaré não há quem possa. Aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus de Nazaré não há quem possa. Aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus de Nazaré não há quem possa. Aleluia, aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus de Nazaré não há quem possa. Aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus de Nazaré não há quem possa. Aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus de Nazaré não há quem possa. Aleluia, porque a vitória é nossa, com Jesus.